Solta o play, DJ. Mais um Projeto X Playlist. Aê, aqui é o Sigmon. Aqui é o Mugmon. Aqui é o Lucasmon, ou Abmon, não sei. Você é o Lucasmon que digievolui para o Abmon. Olha aí, Abemon. Sensacional. E vocês notaram aqui, né, no ânimo da galera, o pessoal falando aqui que nessa playlist tocaremos um tema bem especial, bem nostálgico, o pessoal adora pra caramba, os ouvintes pediram. A gente vai tocar nessa playlist músicas de Digimon. Aê, aê, finalmente. Yes. Muitas, muitas músicas. Pra gravar essa playlist, chamar uma galera aqui, né, fã de Digimon. É. Yeah. Vamos agora para o mundo digital. Eu adoro Digimon, eu sou fã de Digimon. Olha aí. Eu gosto pra caramba de Digimon. Sou. Nossa, Digimon, cara, assim, eu tenho que falar, muitas pessoas falam, ah, você é pokémoníaco, não sei o que, mas Digimon é muito melhor, não sei o que. Aí a pessoa me trata como, por eu gostar de Pokémon, me trata automaticamente como eu não gosto de Digimon e Digimon é melhor que Pokémon. Eu não entendo isso. Como é? Cara! Eu sou fruto disso também. Cara, Digimon é bom também, eu gosto tanto quanto, tá ligado? É tipo DC e Marvel. É, tipo, você é isso, não... Isso. As pessoas não entendem que existem pessoas que gostam dos dois, tá ligado? Não pode jogar Dota em League of Legends. Não, isso não pode mesmo. Olha aí. Meu Deus. Bom, mas vocês escutaram na abertura dessa playlist, tá tocando aí de fundo, a música, a primeira abertura do Digimon, o Butterfly, né, do Koji Wada. A música bem famosa. Pô, como assim não é a música da Angélica, não, cara? É música da Angélica, eu não gosto dessa música da Angélica. Não tocou no Brasil, é um Butterfly, porque tocou a música da Angélica, fico com raiva disso. Pô, não, mas ó, tem que falar, realmente, Butterfly, cara, é pra mim uma música sensacional. Linda, cara. Sensacional. Porque, tipo, é uma das poucas músicas que não tem a parte versão brasileira, Gota Mágica, o Alamo, sei lá, não sei o que. Não tem a versão brasileira dela, entendeu? E, cara, todo mundo conhece também, cara, e, tipo, canta forte. Tem uma versão que o pessoal faz brasileira dela que eu gosto muito também, mas Butterfly é divino. A Butterfly é a música que tem mais versões alternativas de todas do mundo. Tipo, ever. Tem versão metal, versão rock, versão piano, versão reco-reco, versão tudo, cara. E é tudo maneiro. Pagode. É tudo legal. Exato. É absurdo. Todas as línguas. É insano. Fazer uma playlist só de Butterfly. Pois é, mas vamos começar a nossa playlist pra valer de música de Digimon, um monte de música aqui. Bom, a segunda música que vai tocar agora é a Braveheart da Ayumi Miyazaki, né? A música da Digievolução. Aquela música que quando toca você... Ai, meu Deus. Segura a mesa, balança o amiguinho e fala, vai agora. É a Digievolução padrão clássica que nunca tem como esquecer. Exatamente. E você fica tenso na cadeira, o que que vai acontecer agora? O que que eu vou ver agora? Fala, meu Deus, aí quando termina aquela cena lá, esse caralho, fica foda. É a superação do seu coração, transcendendo a dificuldade. Quando você vê o Agumon virando o Greymon na primeira vez, você fala, ah, meu Deus, que foda essa música. Sim, cara, você fala, nossa. É demais, cara, é muito bom. Adoro essa música. É a Digievolução clássica que não tem como se esquecer, né, cara? É engraçado que às vezes a gente recorda as Digievoluções à música, ou a música a certas Digievoluções, né? Essas mais marcantes, né? Ou aqueles... Ah, dá um explode, assim, a sua mente, que você... Caraca, essa música nesse momento, e junta todo o clímax, e aí acaba no episódio e continua no próximo. Não, perdão. Bom, então fiquem aí com essa música clássica do Digimon, Braveheart, né, da Ayumi Miyazaki, tá, galera? Escutem aí. Escutem aí. Thank you. Próxima música que vocês vão escutar. Falamos agora da abertura do Digimon Adventure 02, que o pessoal adora também. Eu gosto pra caramba desse anime. A música é o Target Akai Shogeki, né, do Koji Wada. Koji Wada também tocou um monte de música de Digimon nessa playlist. Vocês vão ver, cara. Ele vai e volta nesse mundo. Koji Wada que eternamente ficará nos nossos corações, né? Mesmo depois da sua perda aí, eu creio que ficará marcado pra todo Digimaníaco as músicas que ele fez. Ele acompanhou Digimon praticamente desde o começo, indo até a atualidade. Com o filme também. Sim. O Adventure 3, né? Sim. E por aí vai, cara. Nossa, essa playlist, na verdade, é uma grande homenagem à Koji Wada, né? Sim. Mas essa música que vai tocar é uma música muito legal, de uma série bem legal. A música em português também é maneiro pra caramba. Demais. Com essa letra. E legal que a partir daí que eles fizeram as músicas todas de Digimon ficar a versão brasileira, né? A versão em português. E todas ficaram ótimas. Ótimas. Todas. A gente pode refazer uma playlist de música de Digimon com as músicas BR. Eu aceito. Caramba. Tô dentro. Eu já fiz uma vez algo parecido aqui com músicas de animes em português. Taquei uma sessão inteira só de Digimon. Não, mas é só Digimon. Eu fiz isso, uma sessão só de Digimon nessa parte, cara. Não, mas assim... Ah, então, cara. Então, mas eu acho muito legal mesmo, porque essa abertura ela pega o espírito, né, do que é o Digimon Adventure 02, né? Começa agora uma sequência direta, né, do Digimon, com a história lá já do Digiovo, o Imperador Digimon, novos personagens, novas crianças. Vi algumas outras crianças que voltam no primeiro também. É maneiro pra caramba, viu? É sério. Vamos tocar essa música que o povo ama pra valer. O Target Akai Shogeki do Koji Wada. Tá bom, galera? Escutem aí. Faraway, yeah, yeah. てにはいかない燃え上がれ鼓動は胸を焦がしてる忘れられた明日取り戻しに行くんだ熱いバトル起こせ時が来た分かってる道の架け橋を今追いかけて加熱してパラベイエイエイ立ち上がれ選手は僕の中に浮き迫り来るターゲット行けるわけにはいかない燃え上がれ闘志は胸を焦がしてる得た別れした道迷っていられないんだ熱い火花散らせ Agora a gente vai continuando em Digimon Adventure Zero 2. A gente vai para a música de Digivolução também. Só que agora é a versão nova, a versão do Zero 2, que é pela Digivolvo, que ficou marcado no Digimon Adventure Zero 2, né? Cara, muito legal. Ela tem uma pegada bem legal. Gosto muito. Eu sempre vou me lembrar do Vimon nessa música. Como o Lucas falou, que você acaba, assim, se familiarizando algumas músicas com a Digivolução de certos Digimons. Pra mim, essa é a música do Vimon, cara. Coitado dos outros Digimons, cara. Também fazia de evolução de Digiovo. Vai, Digiovo! A coisa mais marcante dessa música, pra mim, era um YouTube poop de Dragon Ball que tocava isso. O nome desse vídeo era O Saco é o Ponto Fraco de um Saiyajin. Cara. What? Sim. E aí toca essa música durante... E esse eu acho que é o melhor YouTube poop de todos, assim, na internet. Ele é muito engraçado. Por favor, vejam. Aí vocês escutam a música. E vocês nunca mais vão esquecer desse vídeo quando escutarem a música. É maneiro, era maneiro. Então, escutem aí Break Up, mais uma música da Yumi Miyazaki, né? Então, escutem aí. We'll be right back. が聞こえただろう強がって立ち向かうしかないんだ誰でもないさ君の番だよ逃げ出しちゃいけない譲れない明日をかけてやるんだ手のひらを見つめて強く握りしめたら心に力が流れ出す Get back up to back up 新しいファイア本当の始まりさ君を君を超えてゆくんだこの場所からなんて膝が震えるとき君のこと信じる瞳感じて手渡すように勇気をくれた仲間たちがいるよ風の中君の名前を呼んでる違う物語が力始まる扉は開き始めている Get back up to break up 湧き上がるパワー君はもう気づいている夢を夢で放っとけないよ叶えなくちゃ sua música, é mais uma Digivolução agora pelo DNA, a música era muito legal, ela é muito bem feita e recorda momentos muito bons. Assim, a Digivolução de DNA pra mim é a Digivolução mais marcante que teve em Digimon Zero Two. Pra mim sempre vai ser marcado quando você vê os dois Digivais, um cruzando o outro, aí vem o Vimon e o... eu esqueci o nome daquela... Stingmon. Stingmon, exatamente, pô. E os dois se fundem, tá ligado? Cara, é demais, cara, sério. Cara, é muito bom. Ah, legal, é uma das cenas muito boas do Digimon de Adventure Zero Two. É muito foda. Depois aquele Digimon fundido, ele vira um Imperial Dramon, aquela coisa mais forte depois. Ele, o cara é pelão demais. Beat Hit da Yumi Miyazaki, escutem aí. もう戸惑う暇は 残されてないんだぜ。そう、遥か昔に昼と夜が別れてから、きっとこの戦いは続いているんだろう。光と影がある、心にも世界にも、それは君を試している。決して終わることのない戦い。立つか選ぶんだ君のその手で。 Stand up to the fight。 二つの力、いつの日か分かり合える時が来るまで。違うと思うものが邪魔をしたら、さあ君は逃げるか、それとも立ち向かうか。どちらが正しいか、そんなことわからない。だけど諦めてしまえば、全て君の手から逃げてゆくよ。僕たちが笑い合える未来のために。 Stop to your white and red suit. You got it on the field once you go through it. You stop to your white and red suit. You got it on the field once you go through it. You stop to your white and red suit. Próxima música, um coração enorme, uma música favorita de muita gente de Digimon. Provavelmente a minha música favorita de Digimon ever. A minha também. Também da minha série favorita do Digimon. Estamos falando da abertura do Digimon Tamers e a música O The Big Streamer do Cody Wada. Quero ser o maior de todos os lendários. Sonhador. Lendário, treinador. Não, não, cara. Sonhador. Que treinador? Treinador é o outro, a franquia, cara. Você tá jogando muito Pokémon GO. É. Droga. Digimon Tamers, né? A abertura dela, eu acho que realmente, se você parar pra pensar, é a música favorita de muitos. E tanto a versão em japonês quanto a versão em português são esplêndidas. Eu tinha até uma versão, cara, que eu tinha feito, tipo, mixado, quando eu pegava a primeira parte do Digimon Tamers em japonês, aí depois eu cortava e vinha ela em português. Aí ficava japonês e português. Que nem banda de anime quando vai tocar. Isso, eu pensei nisso. Exatamente. A minha ideia foi nisso, porque geralmente banda de anime faz essas pegadas. Toca a primeira, ela em japonês, e de vez de cantar a segunda original parte da música japonês, né, e canta ela em português. E eu fiz exatamente assim nesse áudio. Precisava fazer isso de novo. O Mugi escutava a parte que ele só acompanhava o ritmo e depois ele juntava a parte que ele cantava também. Exatamente. Muito bom. Bom, então fiquem aí com The Biggest Dreamer, né, do Cody Wada. Escutem aí. Escutem aí. わらびじゃビゲストリーマー全速力で未来も今も駆け抜けろ。僕は気づいたんだ、ずっと宿題忘れた。それは一つの謎謎謎、僕は誰なんだろう。スライディングしてすり抜けた膝、痛くたってね、すぐ立ち上がらなきゃ、チャンスは逃げてゆく、わかってるさ。ビガンビガンビガンスティーバー、夢見ることが全て始まり、それが答えだろう。誰より遠くへ飛んでみせるよ、全ての明日を貫いて。飛んで行け、羽をもらった勇気たち、強く大きくなるために僕も走り出そう。聞こえていたよカウントダウン、ずっと前から準備はできてるさ、今すぐ始めよう、ゼロに変われ。信じられなきゃ、まばたきしてる、刹那に消えるよ。心の標的そらさず走れ、すべての力ぶつけよう。ビガビガビガスティーバー、夢見ることがすべて始まり、それが答えだろう。誰より遠くへ飛んでみせるよ、すべての明日を貫いて。 Agora vamos, porque Digimon Tamers é repleto de música boa, cara. Um monte. Agora a gente vai pra Slash, que é aquela música que tem uma pegada de batalha muito forte, cara. É a música quando você pega e vai adicionando os poderes no seu Digimon com as cartas. E, cara, é muito boa essa música. Ainda mais quando você vai passando várias cartas, sei lá, e vai combando. É muito bom. Você tem uma pegada de TCG, real-time batalha, muito legal. Digimon Tamers é repleto de música boa. Essa também é esplêndida. O Tamers, ele tem essa pegada mesmo, né? De TCG, impulsionar um TCG, né? Inicialmente. Você pega uma carta, você passa na habilidade, essa habilidade vai pro Digimon e ele ganha, sei lá, uma velocidade mais, uma defesa um pouco mais. Ou um item, tá ligado? Tipo uma também metralhadora. Assim. Tinha coisas muito legais do Tamers por causa disso, que era maneiro. E essa música também, porra, ela é muito boa. É marcante. Um capacete, alguma coisa. Bom, então, Slash, né? Da Mitico Ota, a música do Card Slash, a carta da Digimudança. Escutem aí. We'll be right back. ンチのデジタル二つのフィールド君は走れ A última música do Digimon Tamers que a gente vai falar aqui hoje é a Evo, a música da Digievolução do Wild Child Bound e música carregada de emoção. Cara, a única coisa que eu tenho que falar, Cululu! Aí o Cululu brilha, velho, o Cululu, tá ligado? Brilha e digivolui a porrada toda, velho. Aí depois vira Matrix Evolution também, tá ligado? Não, e é legal pra caramba também, cara. Porra, um monte de Digimon evoluindo, fica maneiro. É sério, cara, é legal pra caramba também essa música. Tem outras músicas também de Tamers. Não dá pra botar todas também, porque senão vai ficar uma playlist gigante, não dá. Pega essa marcante pra caramba. Sim, essa já tá gigante, né? As do Tamers aqui são muito marcantes, cara. Não dá, tem muita música boa, não dá pra pegar todas. Não dá. Sim. Sério. Bom, então escutem essa maravilha de música, a Evo, do Wild Child Bound. Escutem aí. 後悔しないと決めたここから弱い自分を倒して生まれ変われるさ。 A próxima música é agora de uma outra série do Digimon que uma galera também viu. As que viram gostavam bastante. Nostálgico pra galera. Sim, muito, muito, muito nostálgico. Olha, essa música é excelente pra mim também, cara. Pra mim, essa música em português, ela é uma das melhores músicas de Digimon das traduzidas, né? Das que foram transmitidas aqui. A música que iremos tocar é a abertura do Digimon Frontier, ou Digimon 4. A Fiery, do Code Wada. O Fogo. Fogo, aqui em português. Um coração pegando fogo. Nossa, cara, que mais. Mano, eu tô gravando esse cast todo com pelos pra cima, tá ligado? Arrepiado, mano. Nossa, demais. Eles estão levantando a mão pra Genkidama. Não, pera. Não, a história do Digimon Frontier também, ele tem muitos baques também, né? Cara, é demais. Tem mensagens bonitas. Agora eles não têm os parceiros Digimons. Eles viram os Digimons, graças ao Digispírito. E depois tem umas tragédias acontecendo na história também. Você vai descobrindo. O irmão do outro ali que devia ter morrido tá lá no Digimon, tô ali. É. Cara, esse Digimon é muito bom, velho. É. Pra mim, ele é tipo o melhor. Tem uma trama assim, eu muito falo, cara, forte. Digimon véio. Frontier, nossa, puta que pariu, é bom demais. É, sou eu com esse Digimon. É da sua época também, né? Então... Sim, sim. É, quando eu era mais novo, tipo, assistia a televisão feliz lá, passava esse na TV. Eu vi os outros também na TV, só que esse acho que foi o mais marcante pra mim. Acho que foi numa época assim que mais, sei lá. Ó, que é o mais eu sei que, tipo, a galera mais nostálgica que vai falar, não, Adventure, não sei o que, papapá. Mas pra mim, cara, eu fico com um empate técnico, o Tamers e o Frontier, velho. E depois vem o Adventure. Como eu não vi tanto Frontier assim, eu ainda prefiro Tamers. Heresia! O Frontier eu não vi do começo ao fim, né? Eu vi um pouco quebrado em alguns momentos. Então, escutei a música de abertura do Digimon Frontier Fire, né? Do Code Wada, tá? Escutem aí. Escutem aí! 連れて 僕なんて発明すりゃいいんだろう自分勝手もたまに必要さ言うこと聞け逃げ出したくなる My heart 一人だってあなたからなんてどこからどこへ時は流れてくんだろうわかるわかるさ Como a gente falou, né? Esse é o Digimon que você não tem parceiro. Você mesmo se digievolui. Então vamos para a música tema do Digispírito, né? Da evolução por Digispírito. With the Will. Cara, muito bom também. Code Wada fazendo música de digievolução, né? Então, cara, coisa boa vem aí. É muito bom. Na verdade, eu gosto muito da animação do Digispírito dessa digievolução. É legal pra caramba. Cara, é muito maneiro, velho. Me lembra muito, sabe o quê? Sailor Moon. Nossa, cara. Vai falar que não lembra, velho. O Digivice deles eu acho muito maneiro também. Você lembra de como eles fazem com o Digivice passando na mão, assim, mostrando aqueles dados em volta. Cara, é muito maneiro. É muito da hora, cara. É muito bom mesmo. É uma música legal, uma pegada muito boa. Gosto muito. E é mostrando o Digimon, você sendo Digimon. É o que o final do 3, final do Tamers, deu uma palhinha pra gente. O Digimon Frontier colocou pra gente aquilo em prática. Muito bom, cara. Escutem aí, velho. Bom, então fique aí com o With the Will, né? O tema do Digispírito Evolução, né? Do Code Wada. Escutem aí. Escutem aí. 吹き込め分かっている 一番大事な敵は心にあるんだ。負けられない、強くありたい。傷だらけでも憧れてた未来へと旅立て Reason Weどこでなくしたのだろう。知ってることが増えてく、その度諦めることを身につけたくないね。永遠に続く自分の想い、運命にも逆らってやる。どうせ分かっているさ、一番手強い相手は心にいるんだ。振り向かない、逃げたりしない。途中のままで目をそらしてた夢へと飛び込め With and Will。 Agora, preparem os seus corações, porque nós vamos com o tema do Hiper Digi Espírito, que é simplesmente o momento em que você vai e só vai, cara, porque essa música é sensacional. E o momento que toca ela, cara, onde você pega todos os outros Digi Espíritos somando e você faz um Hiper Digi Espírito, cara, explode a sua mente e você fala, caraca, que foda. E aí acontece o que acontece e é lindo. A música que é referente é o The Last Element, mais uma da Ayumi Miyazaki, né? Ela e o Kojoada fazendo todas as músicas praticamente aqui. E, cara, é uma música muito boa. Ela toca num momento assim que você fala, meu Deus, já era, acabou. Acabou, não tem mais jeito. Boa sorte. Mas aí vem e puf, já era, acabou. Eu não tenho palavras pra descrever. É muita exaltação. Vocês têm que escutar. Gente, é um momento de ápice de evolução desse Digimon. Um momento máximo, cara. É maneiro pra caramba, vai. É sério. Sim. Também não dá pra tocar tantas músicas de Digimon Frontier, porque senão essa playlist ficaria infinita, né, cara? Não dá. Porque tem outras. Sim. Também, porra. Música Sim. De encerramento de Digimon Exato. Frontier. Não dá pra tocar. Ah, pô, deixa pra lá, vai. The Last Element, da Ayumi Miyazaki. Tema do Hiperdígito Espírito Evolução. Então, escutem aí. 信じるんだ、スピリットだけを。 Eles falaram de uma outra série do Digimon. Não sei se a galera viu. Não, viu pouco também. Ele é um pouco diferente porque ele não lida com crianças. Ele lida agora com adolescentes. E adolescentes que já estão trabalhando para uma organização militar. Aborrecência, meio chato. É, vamos pular isso. E um Agumon com luvas assim, meio diferentes. Um cachorro com luva de boxe. É, estamos falando do Digimon Savers. Ou Digimon Data Squad. E a sua música de abertura, Going, Going, My Soul, né? Dynamite. Show. Eu vi um pouco do Digimon Savers, não vi tantos, porque eu realmente já não tava mais com tempo pra ver, né, tantos Digimon, né, cara, porque eu tava ocupado agora. Ele é legal até, vai, mas assim, ele é bem diferente mesmo, ele não é pra criança, né, aumentou a faixa de idade, né, personagens estavam um pouquinho mais velhos, e aí, como eu falei, tem agora organização militar, eles trabalham como organização militar, né, tentando proteger as pessoas de Digimons que podem entrar na Terra, e eles precisam então pegar esses Digimons, derrotá-los, levá-los de novo pro Digimundo, apagar os acontecimentos, né, desses Digimons na Terra e tal, e de repente acontece acontecimentos lá no Digimundo, e ele envolve toda a parte mais militar, de novo, né, essa coisa. Ele tem uma pegada bem diferente dos outros que você tá acostumado, né? É, embora o protagonista é legal também, vai, porque assim, ele sai na porrada com o Digimon no braço, cara, é sério. Caraca, não, isso é uma coisa que eu não consegui imaginar, o próprio Digispolido batalhando com um Digimon. No braço. Sem ser um Digimon, né? Ele tem um parceiro Digimon, que é um Agumon, mas ele também combate bati outro braço mesmo, cara. Não. A única coisa que eu sei de Digimon Savers é que ele termina com o suco da amizade. Ah, é, é verdade. Nossa, sou Eater. Sou Eater. Não, mas como eu falei, o cara sai no soco, né, com os Digimons, né, então. Ó, o suco da amizade é assim, véio. Mas é uma música bem legal, pega bem o espírito do que tem esse Digimon Savers da T-Squad. A versão em português também, ele é bem adaptado, né, dessa música, né, que foi feito, né. Então, ele é legal, eu gosto, é muito bom. Então, fiquem com essa música, o Going, Going My Soul, né, a abertura do Digimon Savers do Dynamite Show, tá bom? Escutem aí. さあ行こう気分は成功を素成功をダッシュして出すOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO からどこまでもかけてくなくさない世界夢見る魂の力から必ず光るから失敗もあるぜいっぱい OK OK 壁ぶち破るドキドキ感いつも感じろスーパーシーラー胸を張れどこどんラスファイトでかい敵だって平気無敵さまいそう迷わずにかけてく痛みを勇気にして未来は掴み取るからこの手でどこまでもかけてく信じてる絶対夢見る魂の強さ連れ出してあげるから明日は切り開く果てなくこの手でどこまでもかけてくなくさない絶対夢見る魂の力迷わずにかけてく痛みを勇気にして未来は掴み取るからまずこの手でどこまでもかけてく信じてる絶対夢見る魂の強さ必ず光るから連れ出してあげるから Agora a gente vai para o último Digimon que teve, a última serialização de Digimon que teve na TV, que é o Digimon Cross Wars. Alguns falam Cross Wars, eu não consigo falar assim, mas é o Digimon Cross Wars. Ou Digimon Fusion, né? Fusion, ele foi mudado pra Fusion? É, no ocidente chamado Digimon Fusion. Nem sabia. Pra mim ele sempre vai ser Cross Wars. É, pra mim vai ser também, mas com um nome difícil assim é mais fácil, vende melhor chamando de Fusion. A fusão! É um pouco complicado. Mas, cara, a música é Never Give Up, a abertura, tá? Uma abertura muito bom. Esse Digimon, ele vem com uma pegada bem um pouco diferente, um pouco mais meca, um pouco mais... Ah, os Digimons são um pouco mais voltados a fazer um Gundam, às vezes, sim, tá ligado? Mas fora isso também, tem os Digimons mesmo, você tem a pegada de Digimon, tá? Aparições de clássicos. Sim, os clássicos. Você tem uma pegada de fusão mesmo, mas pra mim, um dos pontos fortes de Cross Wars é quando você tem no Cross Wars 2, o crossovers com todos os Digimons que você já teve até agora, eles conseguiram explicando alguma coisa, deu um pane, digamos assim, deu um pane no espaço-tempo, tá ligado? Onde todos os outros Digis escolhidos principais, digamos assim, tipo Kai, por aí, os capitães de Digis escolhidos, vamos falar assim, eles se unem pra uma batalha. Cara, é demais você ver aquilo, você poder ver o Gilmon junto com o Greymon e por aí vai, cara, eu falo, caraca, que foda! Nossa, muito bom, velho, muito bom mesmo. E isso daí, o Digimon Cross Wars, ele abre a margem a falar teorias de como que cruza cada Digimon, entendeu? Tipo, a timeline de cada um. Tem teorias na lote disso daí, cara. Inclusive, a gente fez um cast de Digimon que eu falei um pouco disso. Então, escutem aí duas vezes, né? Tem o cast, escutem aí, a música. Escutem a música e escutem o cast. Música Never Give Up, por Sonar Pocket. Não, mas tem uma coisa muito legal desse Digimon Cross Wars, que eu não vi tanto, mas tava vendo os vídeos, cara. O Mugo falou rapidinho, mas a quantidade que tem de fusão ali é incontável, na boa. É muita fusão, é muita. Não é fusão tipo Dragon Ball, duas pessoas virando um só. São seis, são sete, são oito, são nove Digimon virando um só. É tipo Lego. E viram coisa gigante, cara, na boa. É louco, é louco. Essa porra é louca pra caramba. Posso falar? Diga. Pega Gurren Lagann e coloca junto com o Digimon. Eu pensei nisso, cara. Não, pensei nisso também. O Gurren Lagann tá em Digimon Cross Wars. Então, Never Give Up na abertura do Digimon Cross Wars do Sonar Pocket. Escutem aí. Yeah. ヒーロー Now いつでも一人じゃないよいつでも諦めないで空を見上げて拳掲げもう心配ないよお前ならその空が笑ってる気がした汗と涙の数きっと輝けるもし不安になった時だってやればできると自分信じて足跡が教えてくれたずっと Bom, e pra encerrar essa playlist maravilhosa de Digimon, pra fechar acho que com chave de ouro, talvez, não sei. Sim, com certeza, com certeza. Ah, tá muito louco, tá muito legal. Vamos encerrar aqui com a abertura de Digimon Adventure 3 Butterfly, mais uma vez, do Koji Wada. Só que uma versão, cara, numa pegada de nostalgia. Quando eu vi essa música passando em trailer, meus pelos ficaram tipo totalmente eretos, tá ligado? Mano, cara, é demais isso daí, velho. Tipo, correu uma lágrima, tá ligado? Teve uma ereção pelos poros. Exatamente. Tipo, pelos poros. E quando a gente viu depois o filme pra valer mesmo, começou já tocando essa música, lágrimas caindo de emoção. Meu Deus, Digimon de volta. Digimon de volta e com o Butterfly, velho. Mas toda essa galera agora crescidos, todas as pessoas, os 8 Digi escolhidos e seus Digimons, todo mundo. Olha o Agumon ali de volta, olha o Tai ali de volta com a galera lá. Ah, maravilha. Bonito. Ficou bonito. Ficou lindo, ficou delicioso. Essa música linda nesse anime lindo, nesse universo rico e sensacional. Estamos emocionados. Digimon Adventure 3 tá muito legal. Já saiu o primeiro filme, tá legal. O segundo eu gostei bastante. E eu tô na espera do terceiro, cara. O terceiro filme, porra, pra encerrar Digimon Adventure 3. Que logo tá saindo, na verdade, né? Daqui a alguns meses já tá saindo. Uhum. Dica pra vocês. Conta pros amigos. Pois é. Só tenho uma coisa pra falar. Butterfly é demais, mas eu vou falar aqui. Butterfly é uma das poucas músicas que eu me arrependo por não ter a versão BR, tá ligado? Cara, veio aquela coisa da Angélica lá do Digimon Digitais, porque na verdade é a versão traduzida da versão ocidental, que é a versão nos Estados Unidos, teve uma versão assim, mas Butterfly tem uma versão pelo Ricardo Júnior em PTBR, que é muito bom. O link vai estar na postagem pra vocês, assim eu espero. Cara, é muito bom, cara. Dá uma escutada, porque era o que a gente precisava, era o que tinha que ter aqui no Brasil, entendeu? Sim. Ah, e eu espero essa versão de Digimon Adventure 3, se tiver no Brasil, eu espero que tenha essa Butterfly em português também, no Brasil, passando em TV ou filme, sei lá, cara, na boa. Vamos acreditar! Nessa pegada que eles fizeram pra esse filme. É. Seria maneiro pra caramba. Seria lindo, cara. Sim. Pois é. Mas é isso, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado muito dessa playlist, tenham amado, se divertido, batido aquele sentimento de nostalgia, felicidade. Exato. Escutando mais importante. Todas essas músicas de Digimon. Galera pediu, a gente fez demais. Eu queria fazer louco também essa porra. Somos uma equipe maneira aqui. Mega nostálgica, mega feliz. Ah, sim. Somos sim. Crianças felizes. Eu ainda mais, né? O mais próximo da criança feliz aqui. Mas. A gente só não é mais feliz que o hidrante feliz. Isso, eu acho que vocês podem cortar isso. Ok. Então, muito obrigado por escutarem a gente até aqui. Muito obrigado por terem sugerido e dado a ideia pra gente gravar essa playlist que tanto animou a gente nessa noite, né? Oh, yeah. Então, muito obrigado. Manda e-mails, mandem comentários, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter, enfim. Vamos lá. Tem uma explosão de nostalgia, ó. E é isso aí. Pois é, Butterfly, a abertura do Digimon Adventure 3 do Koji Wada, tá? Escutem aí, galera, aí. Falou. Falou! Fui. Escutem aí. Oh, my love. た本が無修正これ以上しゃれている時間はない何がボンボンボンボンこの空に飛び込むだろうだけどボンボンボンボン明日の予定もわからない風に乗ってどこまでも